Rule 4, radar contact approaching position at the high. 393 ILS Zulu. Prossiga. Bom dia, seu identificação, contato, 3340, posição crack, sua Brasília, 12425, alterna, 1225. Zero 63, chame o centro Brasília, 1273, alterna 1230. 181, report an advance with a contact beginning 300 over Saga, call Brasilia 173, backup 1230. 3181, no chão de Brasília, 12225, alterna 952. Brasília, 1273, secundária 1230.